Ser astronauta, nem sabia que o espaço ia ser o teu olhar na rota. Teu sorriso me ganhou, me virou do avesso. Foi tão forte que eu nem sei como eu me perdi nisso. Tentei fugir, mas não deu. Teu brilho me prendeu. Lírio, teu olhar é constelação. Lírio, eu me perco na imensidão. Teu sorriso é vício, me tirou do chão. Eu caí em você sem ter direção. Lírio, não consigo te esquecer. E eu nunca mais me encontro.